Caramba Cast, está começando mais um programa Caramba Cast. Isso mesmo. Bom, estamos hoje aqui para apresentar a galera que está conosco hoje aqui para apresentar esse programa maravilhoso, o excelentíssimo amado, por favor, Rafa. Opa, e aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Porra, vem sempre. Tuti. E aí, galera, beleza? Fala, Jaider, fala, Rafa, fala, Ferdi. E aí, muito. Beleza? Oi. Beleza. Beleza. E Ferdi. Oi, gente, espero que vocês estejam ótimos de saúde, é isso aí. Que alguém aqui não está. É. Alguém. As pessoas não comem direito, né? Não comem maçã, uma maçã por dia, né? Vide vlog da Verde. Eu como vlog. Maçã todos os dias, parem. Hoje ainda não. Ainda não, poxa vida, mas eu vou comer. Vamos gravar esse podcast até meia-noite pra ela não comer. Credo, velho. Olha que moleque mal. Ele é ruim. E sanidades à parte, galera. Vamos agora para a nossa sessão de mensagens. Vamos ler as mensagens de hoje. Sessão ego inflamado. Seria melhor inflado, mas tudo bem. Inflado, inflamado. Ego inflamado. Nossa própria continua aqui. Ego inflamado. Pega o. Vamos para a nossa parte. Que isso? A parte que deixa nosso ego, como o Tuti diz, inflamado. A primeira mensagem aqui foi da Thalita. Thalita falou: gostei muito do cast e da participação da Ferdi. Graças ao Kiwi que eu descobri o cast. Agradeço a Ferdi. Agradecendo, valeu Ferdi. É isso aí, divulgando a paradinha pra nós. Porra, é isso aí. Obrigada a você por ver o Kiwi, que fofinha. Valeu. Isso. E ela falou: ano passado meu amigo bagunceiro conseguiu ser vice. Foi mais ou menos um grupo nerd votando nela e um grupo bagunceiro votando nele, mas depois ele se arrependeu porque todas as tarefas chatas ficavam pra ele. Eu tenho uma professora de português que erra mais do que nós e é surda. Bacana. Mas quem? É o quê? Ela falou: é surda de verdade, ela chama de ela. Me chama de Gabriela, o nome dela é Thalita. Pô, bacana. Caraca, meio até que rimava, né? Newton e Ailton, mas Thalita e Gabriela. Ela fala que Gabriela é o nome da menina que fica na frente dela. Ah, mas já consegui. E ela falou que isso é constrangedor. E ela falou também A, de primeira. Isso aí. Nossa, vidinho então, velho. Cara, eu tô falando, eu vou ter pesadelos com de primeira. De primeira. É uma coisa que... Caralho, velho, virou bordão. Virou bordão. Relaxa, Tuti, quando você fizer 15, eu acho que isso melhora, tá? Olha só. Não, engraçado, é que tipo, eu tava comentando com o Rafa, não, bora trocar aqui, né, o slogan e tal. Ele, que tal? Caramba, Cash, é de primeira. Ah, mas ficou criativo, não ficou? Ficou criativo, cara. Eu ia curtir muito. Eu não, mas tudo bem. Ah, você não tem humor, Tuti, poxa vida. Você só fala bem. Tem humor, né? Eu só falo bem. Ela tava comentando aí das escolas, já tava comentando do cast 5, que foi o Tempos de Escola. Bom, valeu, Thalita, é isso aí. Não, valeu, Gabriela, né? É, valeu, Gabi. Ela vai mudar de nome. Isso, galera, o próximo comentário aqui foi da Kathleen Fernanda, isso mesmo. Ela falou: olá, galera do Caramba Cast. Conheci o podcast de vocês pelo site do Nags. De cara eu nem sabia o que era um podcast, mas gostei muito. Acho que vocês são muito bons, devem divulgar bastante também o trabalho de vocês. É muito profissional e divertido, merece muito reconhecimento. O Tuti fala muito bem. E... O Jaida é inteligente, obrigado, que é isso. E o Rafael é muito engraçado. Obrigado. E a Ferdi é um amor. Oh, eu sou amor, ai que docinha. São seus ouvidos. Ah, é verdade. Moleque, você agora é o mais engraçado. E você fala muito bem, cara. E o Jaider é um amor, a Ferdi é muito inteligente. Não, você tá invertendo. Eu... Então é isso, eu tô misturando geral aqui. Então, né? Poxa, Jaider, você tá desmentindo total hoje. Só porque a menina falou que você era inteligente, você quer desmentir mesmo, né? Pois é. É contrariando as pessoas. É tipo, eu não posso ser sempre inteligente, eu tinha que dar uma fingida assim também, né? Mas tudo bem. Claro, claro, senão fica muito arrogante. Tá? Todo mundo tem que ter uma ponta de ignorância. Isso. Senão ofusca, né? Se você for muito inteligente, aí os outros ficam mó lá, aí fala, só eu comando essa porra aqui, então aí é melhor você ser mais humilde, né? Isso aí. Exato, é isso aí, galera. E ela falou que baixa todo domingo e que escuta sempre a gente. E ela falou muitos beijos e aguardo por muitas edições, então, Kathleen, fica ligado aí, tá vindo novidades aí, beleza? Só a Kathleen não, todo mundo que tá escutando aí, tá vindo novidades aí bem bacana pra vocês. Vocês vão gostar muito. Bom, e também eu queria falar, a galera clicar nesse envelope aqui de baixo, envelope que tá piscando aí, escrito aí, sei lá, comentários. Clique nele, sei lá, escreve seu nome, o que achou do cast, ou o que achou da galera. Tipo, sei lá, se quer falar, por exemplo, o Jaide não é inteligente, escrevam, é à vontade. Sério, é facinho, clicou, mandou mensagem, tipo, a gente dá a resposta assim de vocês. Ou então, se não quiser mandar a resposta, não quiser mandar a mensagem, manda um e-mail lá. Beleza? CarambaCast com K. O caramba, tá? O cast não. CarambaCast. @hotmail.com, manda lá pra gente, beleza? Que a gente vai estar lendo aqui, respondendo. Se você quiser falar pra gente não ler, tipo, sei lá, não gosta, mas tudo bem. A gente resolve isso aqui, a gente fica entre nós aqui. Mas tudo bem, mas mande a mensagem aí que a gente vai estar pra gente receber aqui e estar acompanhando tudo que vocês. Que se passa do outro lado do caramba. Beleza? Bom, o nosso tema de hoje. Tema. Que eu acho que vai dar muita pauta hoje mesmo, vai dar muita discussão, é manias de pobre, isso mesmo, coisas de pobre, manias de pobre, porque todos nós aqui somos pobres. Somos pobres. E muitas pessoas vão se identificar aí, porque pessoas que escutam a gente é pobre. Desculpa você rir, mas está escutando a gente também. Mas tudo bem. É pra você. Isso. É, o podcast não é pra você. Não. Vaza daqui, gente rica. Não. Vai. E o nosso pobre que viajou de Brasília porque achava que muito pobre foi pro Rio. Por favor, fiquei no lugar. Ai, meu Deus. Não, mania de pobre, cara, mania de pobre. Cara, isso eu tenho desde que eu. Desde que eu já era. Não era tão pobre, era classe média, ó. Eu sou empobreceu. Eu empobreci, eu fui aos poucos. Foi a Claro. Claro, filha da puta. Por isso que eu agora sou. Mas tá, mania que eu tenho, cara, que eu tava vendo isso, lamber a tampinha do Danoninho, a coisinha de alumínio do Danoninho, quando você abre Danoninho ou iogurte, você abre assim e lambe a parte, aquela tampinha. É verdade, não só Danoninho, mas todas aquelas coisas doces que ficam na com embalagens metálicas em cima. Cara, já cortei minha língua lambendo aquela coisa, meu Deus. É isso. Tava tão desesperado assim. Não, eu peguei, eu fui na pressa. Nossa, que maluco, velho. Imagina. Eu vi estar lá. Aí de repente. Ah, que foi que eu fiz? Eu cortei minha língua aqui. Garrou aqui, mano. A língua. Não, é uma coisa que tipo todo mundo fala. Não, mas isso é coisa de pobre, cara. Se é coisa de pobre ou não, eu só tô aproveitando ao máximo o Danoninho, tá? Porque aquilo é uma coisa de Deus, Danoninho. Tá fortinho. É, pra ficar fortinho. E crescer. E crescer, tem zinco, tem açúcar, quer mais o quê? Mais beleza. E eu lambia, eu acho que deve ser coisa de pobre, porque rico deve tirar a embalagem, só comer metade do Danoninho e jogar fora, foda-se. Mas é isso, né? Lamber, tampinha, é isso aí. Quem lambe, comenta aí. É, rico sempre... Eu acho engraçado, eles nunca tomam o água totalmente. Você traz um copo de água pro infeliz, ele toma só metade. Eu não entendo de verdade por quê, mas... Né? Estou satisfeito com a minha fartura. Tomar no cu. Isso mesmo, e Rafa, o que você já presenciou assim de gente pobre, garoto? Não, presenciou não, mas eu não sei se é só de gente pobre, mas é uma coisa que eu fazia muito, sei lá, pegava as latinhas de Neston, de, sei lá, aquelas coisas vazia e ia batucar, né? Que não tinha bateria, né? Eu fazia aula de bateria, mas eu não tinha bateria. Aí eu ia pegar as latinhas e ficar lá. Mas aí depois eu comprei bateria. Ah, mas eu vendi e o cara não pagou até agora, mas tudo bem. Pronto. Nice. Agora você tem que voltar pra latinha de Neston. Isso mesmo. A bacia da mãe se vindo de bumbo aí é maravilha, é maravilha. Bom, também coisa de pobre também, aquela parte assim, por exemplo, bom, não é pobre, isso é economia. Você economiza, por exemplo, você tá usando seu shampoo, você vai lá, aperta o shampoo, não tem mais nada, o que que você faz? Você pega uma faca. Olha só, corta. Que maluco, velho. É só você. Uma faz faca? Isso. Uma faca. Você corta você pega o vidro. Faca? O bicho corta o vidro do negócio, velho. Conta sua, Jair, por favor. Por que você corta o vidro? Por que você só não tira a tampinha? Tira a tampa externa, cara. Tira a tampa externa e enche de óleo boom. E tem que cortar a parada. Desculpa. O meu dedo não irá cancelar. Por isso que eu corto ele mesmo. Eu passo a mão lá e uso tudo. Tu joga uma aguinha dentro, filho. Chacoalha e aproveita o que tem lá, amigo. É, mas cara. Vai ficar espuma, meu amigo. Você vai perder 10% do seu shampoo de espuma. Nossa, poxa, e como se o pobre se importasse muito com 10%, já que ele tava usando, tipo... 5% do shampoo. Ué, não, cara, você tá usando o final do shampoo. Se você perder 10% da consistência do shampoo, isso não vai mudar tanto a sua vida, cara. Era, mas é uma única lavagem, que frescura. Pobre, tá muito fresco hoje em dia. Nossa. Mas temos que economizar. Temos que economizar no banho, por exemplo. Então tá sobrando muito sabonete. Você não vai jogar sabonete só. Você junta ele só e faz uma bolotinha assim, meu amigo. Tá certo que vai vir sabonete laranja. Só você azul, faz isso, não. Só não, meu só sabor. Só você faz isso. Eu não tô querendo escapar. Tipo, não é. Oh, eu não faço meus avós. Sério, meus avós fazem isso. Eu nunca tive essa mania. Mas eu tô tendo que me adaptar a ela, porque quando eu vejo o sabonete já virou uma metamorfose, então. É, peraí, só quer... falta uma garrinha, um tentáculo. Ele começa a ajudar. Como é que é? Pega o sabonete e junta aí. Pega o sabonete, filho, junta tudo isso. Vai ficar com um sabonete sim, todo colorido. Não. Oh. Só faltou ele falar. É, tomando banho e você ouve só aquele barulho, assim, aquele eco do banheiro com o viadinho cantando. Ah, tomando. Aí, não... aí o banho perde. Tu tá revoltado hoje em dia. Tuti, você anda muito bravo, Tuti. É, poxa vida. Preciso comer mais maçã. Pois é, tá. É, coma mais maçã, você fica mais calmo. Você também, viu, Pei? É isso aí que eu falo. Eu como todo dia. Isso mesmo, bom. Coisa de. Bom, pelo menos eu já presenciei isso já. Eu nunca fiz assim, efetivamente, mas eu já presenciei. Uh-huh. Pesquisar. Ah, qual é? Pessoas que não usam. Cola, Jaider, você não cola, tipo, um amigo meu. Ou meu primo. Meu tio. Pista, o meu avô, né? Então. Meu avô. O meu avô. Quem eu tô querendo enganar? É claro que sou eu, gente. Porra, adoro sabonete colorido. Falta levar meu MP3 com a minha caixinha de som pra tocar sino e combinar com ele. Não. É meu avô. Não, mas então, tipo assim, então tá, meu primo, ele usava garrafas pets pra colocar água na geladeira. Minha avó faz isso também, não tô querendo desmentir, não tô querendo desviar de novo, não, é sério, ela faz isso. Eu faço isso, mas quer dizer, com garrafinha de aguinha pequena, mas é porque deixa gelada pra eu levar pra escola. Eu não vou na escola, não sei lá, pros lugares. Já. Mas ele fala garrafa pet de Coca-Cola mesmo. 2 litros. Pra cima. É, não, isso não, nem sabia. Agora que atira a primeira pedra, aquele que nunca experimentou, pelo menos, pegar uma pilha que já estava gasta e colocar no congelador pra ver se ela recuperava alguma força. Eu já pensei. Toque! Essa é a minha pedra sendo jogada. Eu nunca fiz isso, galera, sério. Nossa, eu já pensei, velho. Tipo, quando meu celular acabou a bateria, eu pensei em procurar um congelador por perto, sei lá. Meu Deus. Você tá no meio da rua. Ô amigo, me empresta aí o seu congelador rapidinho. Só colocar minha bateria, 5 minutinhos. Só carregar. Não, só falta os caras no meio da rua, né? No camelo, ó, o congelador pra carregar seu celular no meio da rua. Não ia dar muito certo. Ou até que ia, se funcionasse. Não, gente, ok. Então, pior que eu já tentei isso e funcionou. Sei lá, deu mais uns 3 segundos de carga, mas depois acabou de novo. Calma, a pilha, né? A pilha. Ah, tá. Durou mais uns 3 segundos, mas foi uns 3 segundos duradouro. Tipo, achava que ela não tinha mais forças, mas ela recuperou um pouquinho. Bom, explique a ciência, como se faz isso, mas tudo bem. Ou inverter as pilhas também, tipo... inverter as pilhas, digo, você troca a direita... Não dá pra explicar, cara. A pilha que tá na esquerda vai pra direita, a que tá à direita vai pra esquerda. Isso, nunca inverta os polos, porque senão vai causar uma explosão. Não. Ah, um comentário à parte, eu ficava grilado que eu lia nos manuais de instruções, porque eu era uma criança chata e não queria fazer brincar de carrinho, então eu ia ler os manuais de instruções. E nossa, eu via, não inverta os polos, senão pode causar explosões. Eu ficava imaginando, tipo, você vai apertar o botão do controle remoto e bah! É, explode assim, cara preta, eu ficava com medo. Ficava até com medo, né, que quando a pilha tava acabando, aperta mais forte, não sei pra quê. Aperta mais forte. Nossa, né? Tipo, meu Deus, não, eu não faz quero sentido nenhum. Pilha. Sem grana pra ir comprar pilha. Se apertar mais forte, vai funcionar. Não vai, cara. Sinto muito de lhe dizer isso. Você só vai foder com o seu dedo. Controle remoto eu faço até instintivamente, por exemplo. A pilha tá boa, você tá um toquinho, né? Mas quando vai ficando fraco, você vai apertando, vai desmigunçar o controle remoto. O quê? Vai desmigar o quê? Pior do que pigarrear. Pior do que pigarrear. Vai desmigunçar. Gente, pigarrear existe, esmiuçar existe também, tá? Esmiuçar é feio. Cara, a gente vai lançar o dicionário chulo do Caramba Cast. Chulo não, mas não é chulo. Pigarrear é chulo. Cara, você não vê um político que estava ali pigarreando? Você não vê isso acontecendo? É claro, então, mas... porque não cabe em nenhum contexto, mas se ele fosse falar, ele falaria pigarreando ao invés de... escarrando ou qualquer coisa do tipo. Escarrando! Toma aí! O Alito é um misto da misteira? Cara, a misteira existe sim, tá legal? Se você não é da época da misteira, eu não posso fazer nada por você. Mas tá. Ah, outra coisa também, né? É... não sei se vocês já fizeram. Eu nunca fiz, mas tinha um amigo meu que fazia. Tá, vai. Gente, só cita exemplo. Não precisa falar que alguém fez, só fala. Um amigo meu, sabe? Aham. Primeiro, nunca tinha permissão pra mexer no ferro de passar, mas o moleque, ele fazia misto na chapa quente. Não, no ferro de passar. Ai, calma, tu calma. Fazia misto no ferro de passar, mano. Eu não, eu tô falando, é que fazia, cara. Ele colocava no alumínio, colocava em cima da mesa, pegava o ferro. E se a água batesse assim? Porque tem aqueles ferros que são, tem uns buraquinhos no... Não, vai sair até um misto umedecido, né? Ai, pois que nojo, mas isso é ferro aí, a vapor. Cola no negocinho e tal, aí... Não. Aí vazava um queijinho, passava pra roupa, ficava maravilhoso. Ia ser legal, né? A manteiguinha, a roupa... Ô, mãe, hoje minha roupa eu quero com manteiga, tá? É, comendo a roupa do caminho, já que você é gente, pobre. Gente, como vocês são... Esperando o ônibus, você come a roupa, só toma cuidado pro digo não comer ela. Quê? Ô, larga minha roupa aí! É. Ia dar muito certo. Agora, mania de pobre, outra mania de pobre. Não é uma mania, né? É uma consequência. Pegar ônibus, tipo, é uma consequência. Pobre não vai andar de carro. Não sou um cara de carro, não. Pobre não vai andar de carro. Tá, tem pobre que anda, mas beleza. Aí a consequência é, tem um pobre legal, pobre legal é aquele cara que senta na dele, pega o ônibus, não reclama. Pobre chato é aquele que pega o ônibus e fica, ai, detesto pegar ônibus, porque, sabe, tanta gente, é muito caro, não sei o que lá, velho, vai tomar no cu. Eu também tô pegando ônibus, eu não tô reclamando. Ai, meu Deus, mas cheiro de gente suada. Ah, você não sua. Ai, desculpa. Mas sabe... Não, pera aí. Tem gente que sua, ok. Tem gente que não toma banho. Não, tô falando assim... Não, se... Aí, galera, vou ali tomar um banho rapidinho, tá? Não, gente, é sério, tem gente que não toma banho, que você também não é obrigada, tá bom? Você tá pegando o ônibus, beleza. Mas você não é obrigada a ficar cedindo futum das pessoas que não tomam banho, cara, sabe? Então vai a pé. Passa pelo menos, sai. Da manhã, vai a pé. Porque não é assim, eu tenho direito de andar no transporte público. Acontece que as pessoas, pelo bem coletivo, se elas estão muito fedidas, elas que deviam ir a pé. Não, cara, sim, mas a gente não tem que reclamar deles. A gente tá usando o transporte público, eles pagaram a gente. Eles também estão usando. É pessoal, se eles são fedidos ou não, é uma coisa higiene deles. A gente tem que respeitar a particularidade deles. Se ele é fedido, não posso fazer nada por ele. Tipo, a gente tem que pensar sempre no lado. Agora, é babaquice, cara. É sacanagem esses... Porque se você pega um ônibus... Bando de graça. Pronto. Sinto muito te lhe dizer, amigo, mas você não é rico, você é pobre. Então, consequentemente, se você reclama do ônibus, cara, você é um pobre chato. Pegar um ônibus é uma coisa que você não tem que reclamar, cara. Você reclama quando é uma coisa completamente diferente do tipo, pegar ônibus, todo dia você vai com jeito fedido, todo dia vem lotado. Agora, se você pegar um ônibus e tiver, tipo, metade do ônibus tiver sido arrancado, aí você pode reclamar, porque aí sim é uma coisa digna de qualquer pessoa reclamar. Agora, não seja um pobre chato, passe adiante. Isso mesmo, ainda bem que eu tomei. Ainda bem que eu tomei banho sábado, então, tô limpinho. Sábado é dia de tomar banho, né, Jaime? Sábado, que dia. Caramba, bora pra ter tomado banho. Mas tudo bem. É. Coisa de pobre também, muito bacana. Mas isso eu fazia antigamente, tá? Depois eu descobri que tem como comprar outra. É sandália. Você pega grampo de cabelo, bota no fogo do fogão lá, vai esquentando e você atravessa quando você perde aquela biloquinha lá da sandália. Biloquinha! Biloquinha da sandália. Biloquinha, cara. A paradinha redonda lá. Mas não é biloca. É um sim, é biloca é bolinha de gude, cara. Aquilo é o quê? É uma parte do chinelo. Ah, quando você perde uma parte do chinelo... A parte que prende os dedos. Ah, quando eu perco a parte que prende os dedos do chinelo... Isso! Não, os dedos do chinelo não, burros. Chinelo não tem dedo. Quando você perde a tampinha que cria a conexão entre base do chinelo e alças do chinelo... Boa, moleque! Que isso, esse Tuti! Você não é o mais inteligente, viu, Jaider? É o Tuti agora, ele já ganhou. Já é mais engraçado, mais inteligente, só falta o seu amor. Não, eu sou inteligente sim, porque eu descobri, eu lembrei como se chama o nome disso. Se chama correia do chinelo. Ah, boa, moleque! Mas tá tudo bem, é o mais inteligente. De novo, recuperou o posto. Exacerbadamente, não, parei. Tá. Isso. Então tá, quando onde está na correia do chinelo, quando você perde a biloquinha quando você perde a parte inferior da correia que divide a parte da sola do chinelo, você coloca um grampo de cabelo da sua avó, beleza? Aquele grampo encebado de cera do cabelo, você põe no fogo, fica aquele cheiro maravilhoso de sei lá o que, de banho de porco assando, e você, beleza, esquenta e atravessa, fica, você usa a sandália por mais uns 3 dias até o ferro entortar e você botar outro grampo e assim vai num ciclo vicioso. Até que o ferro entorta e crava no seu pé e isso, você pega um pé. Não, engraçado que você vai andando e vai afiando a ponta do grampo. A maravilha, quando eu você vira. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Nem eu, sério, cara. Jair, você me deu uma dica agora, porque eu tenho chinelo há 2 anos e ele já tava ameaçando de arrebentar a biloquinha. Agora eu vou pegar um grampo da minha avó, aproveitando a situação que eu estou morando com ela. Sim, eu estou morando com ela, por isso eu sei tantas coisas do sabonete da garrafa. E eu vou prender a biloquinha e andar por aí. E serve como arma letal também, né? Se algum mendigo fedido que só toma banho nas vésperas de CarambaCast ia me atacar, eu pego a parte afiada do chinelo e meto na cabeça dele. Isso, dá uma chinelada nele. Uma chinelada hein? mas também tem uma coisa, tipo, você corta a garrafa pet, bota terra, bota... Ai, meu Deus. Faz, tipo, isso, um vasinho de planta com garrafa de coca. Não, a desculpa do pobre pra tentar parecer chique é... Não, é porque eu sou ecológico e eu reaproveito a garrafa pet. Não, cara, você é brega, você é pobre. Cara, é feio, isso é muito feio. Meu, uma coisa muito de pobre, muito de pobre. É, sabe, o rack da televisão cheio de enfeitinhos que não tem conexão nenhuma um com o outro. Tipo, uma planta e uma concha que a irmã trouxe de Fortaleza. Aí um negócio de peão de boiadeiro. E depois várias coisas que você ganhou na lembrancinha da festa de alguém que você foi. E você vai socando tudo aquilo na sua... Levar o enfeitezo no seu rack. Pra casa. Levar um enfeite pra casa. Total. Nossa, levar um enfeite pra casa. Não, coisa de pobre da festa de aniversário de criança e na lembrancinha vim o quê? Que doce. Tem 7 Belo... Tipo, é bom. Bala de coco. É, bala de coco. Nossa, aquelas que é embalezinha de papel crepom, velho. E Maria. Claro. Mas eu gosto daquelas balas. Impressionantemente, eu acho que eu sou pobre no paladar, porque eu adoro essas balas. Cara. Por mim, me dá qualquer chocolate alpino que eu. E coloco uma bala de coco, que eu prefiro a bala de coco. Bala sério? De... Nossa. Cara, eu só. A maioria das festas eu me animo por causa do brigadeiro, do beijinho e da bala de coco. Do beijinho. Não. Essa bala de coco com papel crepom. E uma vez, eu tava lembrando isso, coisa de pobre também, isso não foi uma festa de aniversário, foi que eu e os meus amigos, a gente tentou dar uma, né? De... Não, eu e os meus amigos, agora, tipo, mas a pobreza não foi da nossa parte. A gente tentou dar uma de não pobre e foi comemorar o Halloween, né, Corrida dos 12 e tal, a gente morava em prédio. Então aí, ia do 12º andar até embaixo, pedindo doce em apartamento. Cara, coisa de pobre é você dar... É não, você dá um pacote de Maria Mole pra fazer. É preparo de Maria Mole. Não tem isso em casa. Tipo, não é de pobre, só é bizarro. Foi na casa de... Não, foi na casa de um velho, né? Isso, acho que isso é mais coisa de velho do que de pobre. Aí, tipo, imagina um velho falando... Tipo, falando, ô, minha véia, tá afim de uma Maria Mole? Não tem noção. Fala aí, Jair, fala aí, Jair. Corra. Ô, minha véia, tá afim da Maria Mole? É, cara. Eu tenho aqui, ó. Maria Mole. Literalmente, hein? Não, cara, não. Você gosta de Maria Mole, não, ou você é uma velha tarada, ou você é pobre. Não, e sair pra pegar Cosme e Damião também, né? Cara, Cosme e Damião só tem doce de lembrança de festa pobre. É doce de abóbora. E aí vem um docinho de coco do papel crepom de novo. Para de falar de doce de abóbora, que é o melhor doce que tem, velho. Não. Não. E vem aquele formato de coração. É uma maravilha. Sempre é o coraçãozinho de doce de abóbora. Não é um coração perfeito, cara. É um coração todo rachado. Coração deformado. Mas é perfeito. Gostoso aquele doce. Você queria um coração perfeito? Não, não quero esse aí. Não, o coração, cara, não é perfeito, idiota. Porra, é que o negócio não é um coração, cara. Se com muito esforço você enxerga um coração naquilo, aquilo parece mais, sei lá, uma bola deformada, cara. Mas comeu, tá gostoso, é o que importa, amigo. No seu estômago. E não tá gostoso, esse é o pior. Não tá gostoso. Ah, claro que tá gostoso, é gostoso. Tá gostoso, cara. E no seu estômago ele não vai ter um formato de coração. Ai. Nossa. Mas você vai poder sair pros seus amiguinhos falando, ó, comi um doce em forma de coração perfeito. Coisa de pobre. Dividir Doritos e, tipo, ficar contando os que você pega que estão inteiros. É verdade. Cara, eu com meu amigo, a gente ficava dividindo Doritos assim, então... Ih, peguei 3 inteiros. Peguei 5 já. Coisa de pobre. Então, aí você faz isso com o seu coração. Dividir o pacote de biscoito no meio. Pra ficar biscoito prender mais pra você pacote. E a pessoa que tá comendo. Prender o pacote de biscoito com pregador de roupa. Hã? Gente, não vamos ficar falando de comida, né? Eu acho que é um assunto meio excludente. Ninguém manda não comer maçã. A maçã diária de... Não, não comer nada, né? Não comer nada. Não falem assim. Não é assim que as coisas funcionam. É só as gastrites que funcionam nesses momentos de barriga vazia. Não, não é. Vamos falar de manias de pobre. Por exemplo. Por exemplo. Ah, ó. A sua televisão é muito velha. E isso a gente já citou como sei lá o quê. Mas colocar bombril na ponta da... Isso é que é tecnologia. Isso mesmo, bombril, bombril. Se você não fosse pobre, você comprava outra televisão, né? Ou e seu sinal ia ser bom. Ou comprava alguma coisa do sinal. Exatamente, mas não, você é pobre, então você pega e vai lá e fica tentando com seu bombrilzão. Mania de pobre. Ah, e a pasta de dente. Gente, aliás, pros pobres, houve uma coisa que revolucionou a vida dos pobres. Aconteceu o seguinte, tem agora um negócio que você vai apertando, assim, você vai girando e a pasta vai saindo toda. Olha que legal. Mas o pior de tudo é quando você esquece de tampar e aí fica dura a pasta de dente, é horrível, né? Aí você vai e corta ao meio, velho. Não, eu faço isso, velho. Mas aí eu pego a tesoura, pego aquela tesoura sem ponta, aí vai cortando assim, ó. Aí eu passo a escova assim, ó, na pasta assim, ó. Aí fica meleca, mas dá pra salvar e alguma coisa. Você jogava água dentro e sacudia. Deitar. Aí tipo, não, mas beleza, antes de abrir, eu fico apertando assim, aí não vem mais. Aí ela chega na pontinha, quando eu vou passar a escova, ela entrou de novo. Pô. Aí eu vou, pego, boto a pasta na quina da pia, fico lá espremendo a quina lá até sair. Aí eu vou, pego, safada, peguei você, ela não entra mais. Tá, a mãe já entra lá no banheiro e o bicho tá lá pisando na pasta. Ai, porra! calma aí, me bateu agora, coisa de pobre. Chegou aqui na cabeça agora, do nada, assim, vai no McDonald's, girafas, Bob's, e leva, e depois que sai, leva o sachê de mostarda ou ketchup. E guardanapo. Nossa, eu nunca fiz isso não, cara. Eu nunca fiz isso não, mas... E olha que... Mas eu fazia isso. Olha só, eu era super de pobre ontem. Ontem, o quê? Não, eu era super pobre realmente. Quer dizer, não super pobre, eu nunca fui super pobre, mas eu pegava os sachezinhos e levava pra escola, porque eu era gorda, né? Não pobre, nos primórdios da vida. E aí eu levava pra escola e comia o hot dog que vinha na merenda, eu colocava sachês de ketchup e mostarda. Vejam que baleia. Pois é. Baleia. Não, muito, né? A criança, eu tinha, sei lá, 7 anos. Eu pensava que ia ter salsicha e não sei o que lá, e não ia ter ketchup e mostarda. Então eu roubava no McDonald's pra levar. Bonito, bonito, né? Bonito isso. Não, eu levava realmente porque eu levava, cara. De vez em quando você acaba o ketchup em casa e você pensa, putz, mas eu trouxe o sachê. Aí você vai lá e pega. Tipo, é uma coisa mais de... É pobre... Mas é porque todo pobre só quer ter astúcia, só quer... No final se dá bem, é claro, né? E, tipo, ele... Na verdade, quer, eu acho isso coisa de classe média, porque pobre, pobre, pobre, não, nem vai no Bob's, no Gigafa. Não, então, por isso, é que, tipo, pobre de verdade é aquele que, meu Deus, vou pro McDonald's, e agora? Tem que lembrar... Pobre não vai pro McDonald's. Tá bom, então vou pro Não, eu vou ali no Bomba. É maravilha. O Bomba, mano, coisa de pobre. Comer bomba. Bomba, pra quem não sabe, tem... Ó, bomba pra rico. Bomba pra rico é aquela bomba de chocolate, aquele negócio recheado de chocolate. Sim, bomba. Era o que eu estava imaginando. Bomba pra pobre. Um hambúrguer com pão, hambúrguer, alface, tomate, ovo, salsicha, ketchup, requeijão, mostarda. Ovo de novo. Requeijão. Aff, que nojo. E gema de ovo, e casca de ovo, e outra coisa que parece ovo, mas não é, e o pão. E um pouco de ovo em cima do pão. Isso, pão feito à base de ovo. É, o pão é feito à base de ovo. Isso é o Bomba. É uma coisa que, tipo, custa R$5, aí... Tudo e você fica alimentado por 2 meses, né? Você fica alimentado, tipo, você se sente um urso que vai hibernar. Depois você come, você já pode dormir por 2 ou 3 meses. Porque... Nossa... Dura, cara, dura muito. Mas não quando você não aguenta o ovo e aí acaba. É muito ovo. Eu não sei, cara, pobre adora ovo, mano. Pobre nunca... leva pra casa também. É, leva pra casa. Pobre leva tipo, pra sobra, casa. Assim, chega mó na marola, assim. Ah, né, eu levo ovo pra casa, tá legal? Quando você vai no restaurante lá, você vai comendo, beleza, sobra o resto de carne, você fala, chama o garçom, garçom. Põe na Marmitex aí pra levar pra casa. Cara, eu chego o garçom constrangido levando os pratos lá pra dentro pra pôr na Marmitex pra você. Não engane, não, sapadinho. Sua mãe já fez isso, já chamou o garçom pra colocar na Marmitex. E pizza? Quando sobra pizza? Eu acho que muita gente já fez, porém, né, de pobre, né, gente? Cara, todo mundo tem sua ponta pobre. Mas eu não tenho vergonha de ser. Agora imagina um rico fazendo. Imagina um rico fazendo isso. É, por favor, garçom, por favor, pega esse resto de caviar e coloca num potinho pra mim levar pra casa. E ainda tem rico que fala, ih, tá levando pra casa, que é isso? Tá virando pobre. Rico não faz coisa de pobre. Por exemplo, Mega Sena. Você já viu um rico indo na Mega Sena? Não vai. Você já viu, sei lá, tipo, o Ronaldinho Gaúcho indo fazendo a aposta na Mega Sena? Você nunca vê. Não precisa. Então, porque ele é rico. Você não é rico. Mas ele já fez, aposto que ele já fez. É, todo mundo. Ele era pobre. Mas... Não, Telecena é mais de pobre do que Mega Sena. Mega Sena é o sonho do pobre, mas Telecena é meio que o pobre. Não, Telecena é coisa. Telecena é coisa de velho. Você vai no Silvio Santos lá na Telecena, só vai velho ganhar o prêmio lá. Por exemplo, você esqueceu. Tipo o Silvio Santos, a mocinha. Você esqueceu de ganhar. Por quê? Porque o cara é velho. Ele tá caquético, ele não lembra. Tá com Alzheimer já. Você que esqueceu. Que vir aqui buscar o seu prêmio, você pode estar entrando em contato com as lojas do Carlinho Gaú e ganhando seu prêmio de R$1 milhão de barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Desse jeito, pessoas novas não vão esquecer que ganhou um prêmio de não sei quantos milhões em barras de ouro. Só o velho que esquece mesmo, que já tá caquético mesmo. E é quem lembra ele é o neto. É o filho que tá ligado pra ele dele. Ô, Venâncio, você ganhou aí, Venâncio? Ganhou? Ganhou, meu filho. Ganhou, Venâncio. Porra, vai lá pegar seu prêmio lá, cara. Eu vou pegar, meu senhor, tenho. Pega o quê? Aí ele vai lá buscar o filho, né? Já tá de olho na grana que ele vai receber, que ele vai morrer mesmo com a momento. A Nora já tá falando, olá, vai lá, o seu Venâncio, vai lá buscar. A Nora mesmo empurra o filho, né? Todo isso, mundo a velha que mesmo, pra que ela quer ganhar, não sei lá, 500 mil reais em barras de ouro? O que, que ela vai fazer com isso? Que valem mais do que dinheiro, oi! Isso, não podemos esquecer que valem mais do que dinheiro. Eu nunca entendi essa porra, gente. Se ganha 500 mil, que vale mais? Ou você ganhou 500 mil, ou você não ganhou. Eu não entendi, eu não... Me explica. Tá bom, porque as barras de ouro valem mais do que dinheiro. Elas variam o valor, mas é toda uma farsa. Ele dá 300 reais e fala: sai daqui, você não ganhou nada, só 300. Claro que não, velho. Tá falando de pessoa. Não, é só usando. Então, então é só uma questão de você fique avisado: você vai ganhar 500 mil reais realmente, só que são 500 mil compactos. É. Não, é tipo assim, porque ele, como ele vai falar, por exemplo, essa palavra, o termo mais, tipo você fala, pô, é mais do que isso, mas pô, é pouca coisa, sei lá, 321 mil. Alguma coisa assim, mas para falar, você ganhou 321 mil reais. Não, ele fala 300 que valem mais do que dinheiro. Tipo, você vai dar ânsia, você quer mais, é mais. Casa que... Pobre quer mais. Não, mas como é que... Como é que... O preço, gente, ele muda de acordo com a... De acordo com alguma coisa que eu não sei explicar. Mas ele varia. Aí, tipo, hoje... Com a economia mundial. É, talvez o ouro, hoje... Hoje os 300 mil reais em barras de ouro pode valer 321. Ou 282. Então você está ganhando barras de ouro que variam de acordo com a bolsa de valores. Ah, o Silvio Santos vai falar isso mesmo. Vai chegar. Ui, mas você está ganhando 500 mil reais de barras de ouro e pode variar de acordo com as ações da bolsa. Alô, Silvio, o dólar subiu. Alô, Silvio. E correu. Não. Para de saber. Coisa de pobre é não saber como funciona o esquema do preço das barras de ouro. Tá, porque rico. Rico fala, não, eu tô ligado, porque barra de ouro é assim, assim, assim. Eu compro barra de ouro todo mês, tô achando que... Tipo, ele usa esse termo mais assim pra dar ânsia demais. Tipo, quando a barra de ouro estiver valendo menos do que dinheiro, não vai falar. Como é que é isso? Você falaria? Oi, mas você ganhou 500 mil reais de barras de ouro que valem menos que dinheiro. Então, ele não vai falar isso. Que vale, mas você ganhou também 200 mil reais em barras de prata. É. Que valem mais. Isso sim. Ou então ele vai falar, você ganhou 300 mil reais que valem mais do que o ouro que eu dava antes. Ele vai falar um negócio assim. Ele vai falar, não, valia sim. Não, ele vai falar que valem mais. Aí embaixo aparece assim as letrinhas mini miúdas e falam, valiam mais, não sei o que vai. Essas letrinhas filhas da puta que tem na telecena, eu sempre quis ler. Pobre não liga pra isso, eu não tô querendo dar uma de rico, mas tipo, não, acho que pobre também liga. Querer ler as letrinhas miúdas da telecena. Do tipo, será mesmo que eu tô ganhando 300 mil em barras de ouro? E vale mais que dinheiro? E vale mais. Ou igual ou a... Cara, uma curiosidade à parte, o que será que eles escrevem naquelas letrinhas miúdas no comercial da telecena? É, mensagens subliminares pra que você fala, você... Tipo, você vai morrer. As coisas eu tenho medo. Isso mesmo. Bom, vamos terminando aqui por hoje, então, mais um Caramba Cast maravilhoso. Galera, aguarde que tá vindo novidades aí pela frente nos próximos casts aí, beleza? E é isso daí. Bom. Por favor, Rafa, sua conclusão de hoje. Ah, velho, eu só tenho uma conclusão. Eu sou pobre, tive essa conclusão hoje, e comparando com tudo que vocês fazem, assim, eu já sabia, né? Não posso ficar escondendo as minhas origens. E eu nunca... Olha, meu amor, você para de falar isso de mim, tá? Você tem algum preconceito, por acaso, hein? mas é porque... Sei lá. É isso aí, velho. Abraço pra vocês. Amo todos vocês. Amo nada. Amo sim, tá? Amo sim! Amo vocês! E sempre escuta a gente, tá bom? Obrigado, cara. Tá bom, que bom. Isso mesmo. Ferdi, sua conclusão. Minha conclusão é que, né, ser pobre é uma merda. E... Fim. Eu sou pobre e tô na merda, fala aí. E Tuti? Ser pobre é uma merda, dois. Eu sou pobre em geral. Eu escovo os dentes com a pasta do fundo... com a pasta do fundo, do tubinho... Mas eu nunca rasguei o shampoo, só isso mesmo. E você, Jaider, por favor? Isso, e eu abro o pacote de fandango e também pego os farelinhos que sobram no final e balanço assim, levanto ele pra cima pra pegar o resto que sobra. E o pior é que vem tudo na minha cara depois, mas enfim. Que bom, vamos terminando aqui por hoje. Galera, não esquece de mandar mensagem pra gente, beleza? O que vocês acharam dos casts e da galera aqui, sei lá, dá novos títulos aí, sei lá, o Rafa é engraçado. O Tucci fala muito bem. A Ferdi é o amor? É o amor! Eu passo o meu posto de infame pra você agora. Engraçado, tá? O Jair inteligente. Bom, enfim, vamos terminando aqui por hoje, galera. Valeu. Até o próximo cast. Adeus. Galera, bora tomar danoninho. Vou pegar o meu aqui, vou pegar o de vocês já, calma aí. Agarrou.